única casa que eu conheço é a sombra que faz o meu chapéu. Se é assim, o mundo é meu, é meu. Ao pé da juremeira sagrada eu cantei e rezei minha promessa de nunca esquecer o povo encantado e plantar meu coração na floresta. Eu jurei que voltava, um dia eu volto pra casa. Meu chapéu corre o mundo, cabocla de sete flechas. Pisa o chão, sente no vento, quando parar, quando seguir depressa. Quando parar, quando seguir depressa. Meu pajé bem que avisou, quem pensa muito no passado não planta nenhum futuro, nenhum futuro. Quanto maior o amor, menor há de ser o muro. Quanto maior o amor, ele é além. A casa que você conhece é a sombra que faz o seu chapéu. O quintal é grande e é todinho seu. Descansa sua arte e seu canto no vento. Segue brincando de engarrafar o tempo. Leve a memória do meu povo encantado, que a vida pulsa no centro da floresta. Você disse que voltava, um dia voltava pra casa. Seu coração corre o mundo, cigano dos sete caminhos. Pisa o chão, sente no vento, quando parar, quando seguir seu destino. Quando parar, quando seguir seu destino. Meu pajé bem que avisou, quem pensa muito no passado não colhe nenhum futuro, nenhum futuro. Quanto maior o amor, menor de ser o muro. Quanto maior o amor,